Muito bem, esta é a segunda aula do nosso curso Bases da Criação Literária. Se vocês procurarem no site do SEDET, verão que estão disponíveis ali para esta aula algumas das análises que eu fiz sobre escritores contemporâneos brasileiros, né? E eu coloquei esses textos ali para que exatamente vocês vejam, não é, de uma forma mais clara, não é, mais concreta, a minha maneira de entender a literatura. Bem, em nossa primeira aula fizemos uma introdução ao curso, não é, e abordamos o nosso primeiro tema, a questão do real, a questão da realidade. Mas hoje devemos começar com uma pergunta que, longe de se contrapor à aula passada, deseja, na verdade, complementá-la. A questão é a seguinte: bastaria a um escritor, no seu processo criativo, a atenção, ou como dissemos na aula anterior, né, o amor à realidade? Vamos voltar um momento ao ensaio do Ortega y Gasset, que abre o Meditaciones del Quijote, né, texto que nós citamos várias vezes na aula passada. O filósofo espanhol diz que não há coisa no universo por onde não passe algum nervo divino, e que a dificuldade se encontra em chegar até ele e fazer com que se contraia. O nervo divino das coisas. Bem, realmente é estranho, não é, que nós tenhamos chegado a um tempo no qual a perspectiva metafísica da realidade parece ter sido suplantada por uma visão cada vez mais imediatista do homem. Né? Imediatista e autossuficiente. Né? O escritor que basta a si mesmo, né, ou melhor, que acredita bastar-se a si mesmo, né, enaltece o que o poeta Paul Valéry chamava de soberania da consciência, né, ou governo da atenção. São duas expressões do Paul Valéry. Bem, nós sabemos que o Valéry, apesar de ter vivido, experimentado uma constante crise religiosa, né, sempre em dúvida entre crer ou não crer em Deus, nós sabemos que ele é um dos autores que, no século XX, defenderam a completa inexistência do que chamamos de inspiração. Não é? Nem todos, contudo, pensam assim, né? E inúmeros artistas e filósofos jamais desprezaram o dom da inspiração e a relação do homem com a divindade. Uma relação que, inclusive, está presente em todas as culturas. O melhor exemplo para iniciarmos, né, essa nossa reflexão pode ser encontrado no Íon. Né? O Íon é um dos diálogos de Platão. Né? Certamente não é o diálogo mais famoso, mas nele Platão coloca Sócrates para conversar com Íon. O Íon era um recitador profissional de poesias, né? Mas não qualquer recitador, era um recitador famoso, brilhante, né? Especializado em recitar Homero, né? E no diálogo ele acaba de ganhar um importante concurso de declamações. Bom, o diálogo é magnífico, né? Não só pelo estilo platônico, mas pela forma como Sócrates utilizando aí da sua fina ironia, leva Ion a concluir que para toda forma de arte, e não só para os declamadores, o mais importante não é a técnica. Pois, se fosse assim, se a técnica fosse o mais importante, então qualquer um que dominasse a técnica, né, no caso a técnica de declamar, ou a técnica de escrever, né, ou pintar, seria perfeito. Né. Faria um trabalho invejável, né, seria genial. E o Sócrates mostra que, na verdade, o que move Íon, né, o que move o declamador, é um poder divino, né, que cria no declamador o entusiasmo necessário para que ele realize a declamação perfeita. Bem, e repetindo, quer dizer, se esse entusiasmo não fosse uma concessão divina, né, diz o Sócrates, qualquer um que dominasse a técnica dominaria também todos os gêneros, né, de poesia. O Íon, que se diz especialista apenas em Homero, né, poderia declamar com igual maestria outros poetas, né, como Parmênides ou Arquíloco. Né. E, agora esta conclusão é minha, não é? Qualquer estudioso de literatura poderia escrever romances, né, contos, poemas maravilhosos, né, se, claro, dominasse a técnica de forma suficiente. Os poetas, diz o Sócrates, não são nada além de intérpretes dos deuses, possuídos por aquele que possui cada um. É evidente que muitos leem essas páginas hoje com desconfiança, né? Ou tratando-as apenas como um curioso conjunto de metáforas. Por quê? Porque nós estamos contaminados, né, pelo cientificismo contemporâneo, que é, dentre outras características, ateu. Aliás, há alguns meses eu li um artigo muito interessante no jornal L'Osservatore Romano, escrito pelo matemático Giorgio Israel, no qual ele fala da obsessão que existe hoje na pesquisa neurológica e genética. Uma obsessão que logo pretenderá, por exemplo, defender a tese de que até mesmo o livre-arbítrio não existe. Então, nós devemos olhar com extremo cuidado, né, inclusive com desconfiança, né, o que a ciência contemporânea, com a sua arrogância, né, divulga, né, ou defende. Ao mesmo tempo, não podemos simplesmente dar as costas à tradição que forjou a civilização ocidental. E não me refiro apenas à filosofia grega, né, mas também à religião e à moral judaico-cristã. Há uma longa tradição, nascida no judaísmo e seguida pelo cristianismo, que considera o próprio Deus como autor dos livros bíblicos. No âmbito do cristianismo, um dos melhores documentos modernos sobre esse tema foi produzido durante o Concílio Vaticano II, né, e se chama Dei Verbo. Foi um dos documentos mais trabalhados e que mais sofreu modificações durante o concílio. E ele amplia de maneira sugestiva a ideia da relação entre a inspiração divina e os livros bíblicos. Para os padres conciliares, né, a palavra de Deus não é apenas o códice, né, não é apenas a escritura, né, mas toda a tradição transmitida, anunciada e proclamada dentro da história da humanidade. Para os católicos, portanto, a palavra de Deus não é apenas o testemunho escrito e cristalizado. Não é apenas uma espécie de história da literatura. Ela não é um depósito inerte, estagnado. Não é apenas um depósito para o que os católicos chamam de história da salvação. Ao contrário, quer dizer, ela é uma semente fecunda, que gera algo que, é claro, vai além da própria semente. Sobre isso, inclusive, São Gregório Magno, que foi Papa no século VI, tinha uma expressão belíssima. A escritura cresce com quem a lê. Ou seja, quando nos referimos ao texto bíblico, não podemos pensar apenas no escritor iluminado ou inspirado, mas também no próprio leitor, igualmente guiado pelo Espírito. E essa ideia do leitor como coautor, ela é, inclusive, difundida por algumas escolas contemporâneas, por alguns escritores do século XX. Se não me engano, o próprio Jorge Luis Borges defendia essa ideia. Bem, os estudos filológicos e exegéticos dos textos bíblicos também avançaram. E hoje já não se analisa os autores bíblicos como reprodutores automáticos da mensagem divina. Mas cada um guarda a sua própria identidade, as suas próprias características de estilo, as suas próprias características literárias. Então, nós não estamos falando aqui de inspiração como um ditado automático, ou algum tipo de possessão, mas de uma operação da inteligência e da vontade, na qual os diferentes autores pensam e elegem suas formas de expressão, mas, de alguma forma, fecundados pela inspiração divina. Deus não suprime misteriosamente a inteligência, a sensibilidade, as experiências, a realidade de cada escritor. Dessa forma, aqueles que não guardam preconceitos em relação à metafísica, aqueles que não estão fechados à possibilidade da existência de um Deus de caráter pessoal e transcendente, que mantém intercâmbio com a criatura humana, também poderão entender, por exemplo, a angústia de Baudelaire, no soneto O Abismo, que faz parte do volume As Flores do Mal. Eu vou ler aqui para vocês o poema, na tradução do Ivan Junqueira. Então, o Baudelaire escreve assim: Pascal em si tinha um abismo se movendo. Ai, tudo é abismo. Sonho, ação, desejo intenso, palavra. E sobre mim, num calafrio, eu penso sentir do medo um vento às vezes se estendendo. Em volta, no alto, embaixo, a profundeza, o denso silêncio, a tumba, o espaço cativante e horrendo. Em minhas noites, Deus, o sábio dedo erguendo, desenha um pesadelo multiforme e imenso. Tenho medo do sono, o túnel que me esconde, cheio de vago horror, levando não sei aonde. Do infinito à janela, eu gozo os cruéis prazeres. e meu espírito, ébrio, afeito ao desvario, ao nada inveja a insensibilidade e o frio. A não sair jamais dos números e seres. Bem, como nós podemos perceber, também os poetas se angustiam quando se trata de entender a inspiração. No poema que nós acabamos de ler, a imagem do vento, do sopro do espírito, que sonda os meandros da vida, parece excluir de forma paradoxal a vontade humana. E a inspiração torna-se intervenção, torna-se até mesmo intromissão de um poder estranho ao homem. Pois o sobrenatural se manifesta como sensação de radical estranheza, perturbação incontrolável, estupefação ante uma presença estranha, ante uma mão invisível. O Baudelaire não esconde o seu verdadeiro horror frente à grandiosidade de uma força em relação à qual ele não possui nenhum controle. Mas eu pergunto, não é esse também, muitas vezes, o estado da paixão, o estado do êxtase místico, da loucura, ou da intensa e pura alegria infantil? São estados que, contra o que afirma o cientificismo contemporâneo, não podem ser reduzidos a psiquismos, instintos ou estímulos eletroquímicos, como as sinapses, aquela transmissão de impulsos nervosos de uma célula neurológica para outra. A revelação poética, portanto, é uma ruptura, uma ruptura com a ordem lógica, ainda que esta ordem lógica logo depois volte a prevalecer. Bem, o Otávio Paz, que foi poeta e ensaísta brilhante, ele tem um trecho ótimo no livro O Arco e a Lira, em que ele diz o seguinte: a inspiração sempre será um estado de estranheza e reconhecimento, repulsa e fascinação em relação a uma presença indefinível. Quando as fronteiras da mente se tornam nebulosas, nossa capacidade de discorrer se transforma em algo que nós não podemos dominar completamente. Bem, digamos que faltou ao Otávio Paz aí um dedo de coragem para utilizar a palavra Deus. Mas vamos ver agora um outro poema. Um poema do inglês Gerard Manley Hopkins. Há duas traduções desse poema no Brasil e eu escolhi a publicada em 1989 pela Companhia das Letras. É a tradução de Aila de Oliveira Gomes. Bem, esse é o último poema do Hopkins, que foi um jesuíta e faleceu muito jovem, aos 45 anos. E o poema é dedicado a um grande amigo dele, Robert Bridges, que também foi poeta, não tão brilhante quanto o Hopkins, mas a quem nós precisamos agradecer, porque foi ele que difundiu a poesia do Hopkins. Vamos ver, então. A fina delícia que gera o pensamento. O aguilhão vivo, trespassante, qual chama de maçarico soprada. Só uma vez crepita, e mais depressa do que veio se apaga. E ainda assim deixa a mente mãe de uma imortal canção. 9 meses, não, anos, longos anos, 9, ela em si terna, guarda, resguarda, aprimora. Vive viúva de uma visão perdida, agora sabe seu alvo. E não se engana, a mão se move. Doce fogo, pai da musa, quanto te busca minha alma? Quanto precisa de um êxtase suplica uma inspiração? Ah, se então em meus versos tardos sentes falta da cadência, do voo, do gorjeio, da criação, meu mundo frio, que já mal respira bênção tal, ora envia-te com alguns suspiros essa explicação. Bem, esse é um poema que é dedicado ao amigo dele, Robert Bridges. Né? E o Hopkins nos recorda um elemento importantíssimo no processo de criação literária. A labareda da inspiração é fugaz, mas concede à mente a energia que permite o nascimento do texto, da obra. E ao entusiasmo, à inspiração, segue-se um longo processo de maturação, muitas vezes angustioso. Esse mundo frio, ou mundo em inverno, de que nos fala o poeta. O êxtase, a epifania, a energia divina, enfim, o arrebatamento é sucedido por um longo e trabalhoso período de depuração do texto. Mas há outro fator que jamais pode ser destacado e que se soma continuamente ao contato com a realidade e à inspiração. Vamos voltar ao Ortega y Gasset. Vocês certamente recordam do que nós citamos na aula passada, quando ele disse: cada coisa é uma fada que reveste de miséria e vulgaridade seus tesouros interiores. Ora, se cada elemento do real está recoberto de miséria e vulgaridade, escondendo, portanto, promessas inimagináveis, aqueles que sobre ele se debruçarem com amor e desvelo, porque o próprio homem seria diferente. O homem não é também ele uma profunda dicotomia? Não está dividido entre a miséria, a vulgaridade, a beleza, a bondade e tantos outros vícios e virtudes? O homem não vive ele próprio a experiência de se sentir fraturado? Todos nós experimentamos perdas, derrotas, fracassos, insatisfações. Tudo compõe a nossa personalidade. E nada pode ser descartado na criação literária. E assim, refletindo sobre isso, nós entramos no terceiro ponto do nosso curso. Bem, dentre os inúmeros mitos gregos, há um pouco conhecido que trata exatamente dessa questão. É a história do herói Philoctetes. Sófocles, que é o autor de Édipo Rei, escreveu uma peça sobre esse herói, sobre o Philoctetes. E no Brasil temos duas traduções dessa peça. Uma delas, não sei se é a melhor, publicada pela Editora 34, traz, inclusive, um ótimo ensaio escrito pelo Edmundo Wilson, que foi um brilhante crítico norte-americano. Um ensaio, aliás, que já havia sido publicado no Brasil na década de 1960. Bem, a história, de forma resumida, é a seguinte. O Hércules havia recebido do deus Apolo um arco que nunca errava o alvo. Quando Hércules foi envenenado pela túnica de Dejanira, ele se fez cremar e convenceu Filoctetes a acender a sua pira. E ele então deixa como agradecimento ao Filoctetes o seu arco. Bem, com essa arma, o Filoctetes parte para Troia, ao lado de Agamenon e Menelau. No caminho, contudo, os guerreiros param numa ilha, onde Filoctetes é mordido no pé por uma serpente. Bom, a ferida infecciona, começa a supurar, e o cheiro torna-se insuportável. Bem, os amigos, então, não têm dúvida, eles transferem o Filoctetes para uma ilha vizinha, desabitada, e ali o abandonam. O Filoctetes permanece aí 10 anos nessa ilha. Enquanto isso, em Troia, enfrentando inúmeras dificuldades, sequestram, inclusive uma das dificuldades, a morte de Ajax, e do próprio Aquiles. Os gregos, então, tentam uma solução e sequestram o adivinho dos troianos. E este lhes revela, então, que eles não vencerão a guerra enquanto não forem buscar o jovem filho do Aquiles, que se chamava Neoptólemo. E, além do filho de Aquiles, eles deveriam buscar também Filoctetes. Bom, o plano dos gregos, contudo, é eticamente condenável. Qual é a ideia? Odisseu deve levar Neoptólemo até a ilha, onde o jovem vai enganar Filoctetes, a fim de conseguir o arco. Quando chegam na ilha, o Neoptólemo escuta o drama de Filoctetes, vê o seu sofrimento, se comove, e olhando para aquela ferida de cheiro nauseante, ele reflete sobre o plano dos gregos e diz: tudo se torna repugnante quando somos falsos à nossa própria natureza e nos portamos de forma indecorosa. Então, movido pela vergonha do que devia fazer e por um fundo sentimento de solidariedade, o Neoptólemo confessa para o Filoctetes o seu verdadeiro e desonesto objetivo. Bom, Odisseu intervém, mas Neoptólemo defende Filoctetes. No fim, tudo dá certo. Filoctetes é curado e, ao lado do novo amigo, eles se transformam em heróis na Guerra de Troia. Bem, mas o que me chama particularmente a atenção em Filoctetes, é o fato de ele ser um herói cujo ser está ferido pela mágoa causada pelo abandono dos amigos. E essa mágoa, ela se mescla, ela se mistura à agonia do tormento físico que ele sofre. Tormento físico provocado pela ferida. Ou seja, uma dor potencializa a outra. No entanto, preso à sua solidão, apesar das dores terríveis, do odor insuportável, da traição dos amigos, Filoctetes resiste. Ele sobrevive abandonado na ilha. Bem, a ideia base do drama, né, portanto, é a concepção de que há uma força superior inseparável da deficiência. As qualidades do herói, elas não podem ser separadas da ferida que supura. Ou nós aceitamos o homem de forma integral, ou então temos de dar as costas à nossa humanidade. Gênio e doença, força e mutilação estão inextricavelmente vinculados, né, e vinculados à condição humana. E por que não? Por que não seria assim? E o gênio e a doença, né, a força e a mutilação, estão também vinculados, portanto, à condição de todo escritor, de todo artista. O escritor não é, muitas vezes, como Filoctetes. E não somos todos nós, de alguma forma, semelhantes a Filoctetes. Quantos de nós não temos feridas, né, feridas morais, espirituais, né, ou físicas? Feridas que nos degradam, né, ou parecem nos tornar menores, né, ou até mesmo impotentes. Feridas que muitas vezes, se reveladas, talvez nos tornassem repulsivos para a sociedade. Na verdade, nós sabemos muito pouco, meus caros, sobre os dramas pessoais de cada um. E no que se refere aos escritores famosos, bem, é um grande engano supor que as biografias dizem tudo. No entanto, todos nós, incluindo os bons escritores, somos donos de habilidades, não é, que a sociedade deve, de alguma forma, respeitar, e das quais o mundo necessita. Neste mundo, o divino e o humano se fundem. E uma arma invencível, ou um dom que produz beleza, podem vir acompanhados de heróis repugnantes, de homens que muitas vezes escondem fraturas terríveis. Um complexo, uma perda, medos, inseguranças, né, feridas jamais reveladas. E todos os dias nós experimentamos pequenas mortes. Né? Todos os dias nós experimentamos as nossas próprias limitações. E o processo criativo, portanto, ele é, de alguma forma, o somatório, né, dessas fraturas e também das alegrias que nós temos. O Edmund Wilson, né, criou uma bela metáfora que sintetiza tudo isto que nós dissemos até agora. Né? Nos seus diários, né, dos quais a editora Companhia das Letras publicou na década de 1980, uma coletânea intitulada Os Anos 20. Coletânea, aliás, organizada por um dos grandes editores norte-americanos, que é o Leon Edel, que também foi o principal biógrafo do Henry James. Nesses diários, o Edmund Wilson escreve: as novas anomalias e acidentes da vida constantemente sendo assimilados pela faculdade artística. Imediatamente tomados e incrustados, tornados simétricos e iridescentes, como a pérola da ostra, até que, quando as ostras morrem e só resta sua obra, os anais da espécie humana parecem ser não uma sucessão de mortes, e sim um colar de pérolas. Bem, não podemos nos esquecer, contudo, que a superação das fraturas, da privação, da derrota, ocorre, no caso de Philoctetes, graças a um elo humano, que é o jovem Neoptólemo. Uma pessoa que obedece à sua própria consciência e age de maneira ética. Essa dependência, em relação a outro ser humano, nos faz pensar que nós não somos autossuficientes e que, portanto, a literatura também não é autossuficiente. E que mesmo quando a produção da arte, a produção literária, é uma forma de autossuperação, ela só é possível graças ao convívio com a realidade, isto é, com nossos semelhantes, aqueles que são diferentes de nós, mas não são necessariamente nossos opositores. Muito bem, meus caros, assim então terminamos a segunda aula do nosso curso Bases da Criação Literária. Até a próxima.